Olá, caros ouvintes. Hoje é dia 9 de dezembro e começa agora mais uma edição de Os Nomes das Canções. Sejam bem-vindos. Depois de muito tempo de paragem, estamos de regresso a este programa. Digo muito tempo de paragem porque na semana passada recuperamos uma edição que ainda não tinha ido ao ar, mas que já tinha 5 meses. Estamos então de volta, como dizia, hoje com temas muito curiosos. A protagonista é a mesma, ou possivelmente são várias, mas com o mesmo nome. Para uns, ela foi um grande sucesso. Para outros, ficou-se por umas poucas vendas. Falo, pois, de Joana. Em 1984, o cantor alemão Roland Kaiser gravou um tema que em 1988 seria cantado em português por Marco Paulo. O que é curioso é que, pelas informações que encontramos, os dois dizem que o tema é um original seu. Ou seja, Kaiser lançou o primeiro tema em alemão, o que faz pressupor que a letra foi composta para este artista. Já a versão de Marco Paulo parece ser também ela original. Independentemente disso, tanto Roland Kaiser como Marco Paulo obtiveram sucesso com esta melodia. Tanto dá que seja cantada em alemão ou português, e um pouco mais, e os nomes das canções de hoje seria um contra o outro. Seria, porque não vai ser. Só vamos ouvir a versão portuguesa pertencente a Marco Paulo. O segundo tema também alude a uma Joana. Joana Gimme Hope, Joana de Eddie Grant. Foi a par com Electric Avenue, talvez o maior sucesso de Eddie Grant. E daqui a pouco há mais temas dedicados à Joana. Volto já. Tão longe, contudo estivemos tão perto, do amor que julgamos tão certo. Foi um sonho mais que por mim passou, um véu de brancura se arrastou. Junto do altar ali ficou. Nem sabes bem quanto eu te quis. Com outro vais ser mais feliz. Aqui fiquei a recordar. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto, dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, ah, mas longe de mim sei que ficarás. Era um tempo bom, cheio de paz, como quem não espera horas más. Tu eras menina e tão mulher, como quem já sabe o que quer. Eu era apenas um rapaz. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto, dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, ah, oh Joana, recordo agora os momentos passaram. Mas longe de mim sei que ficarás. Joana, pensar que estivemos tão perto, dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, oh Joana, recordo agora os momentos, passaram nos meus pensamentos, mas longe de mim sei que ficarás. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivesse Estamos de regresso, caros ouvintes, depois de Eddie Grant e Mark Palm terem cantado à sua ou às suas musas inspiradoras que coincidem no nome. É certo que fica por saber, afinal, em que Joana se inspirou Mark Palm para cantar esta melodia, sendo ela ou não original sua. Eddie Grant tem outras fontes de inspiração. Na verdade, Gimme Hope, Joana, é uma canção de cariz político contra o apartheid. A melodia refere-se à capital sul-africana, Joanesburgo. O cantor guianense viu este tema ser proibido pelo governo daquele país. Outros tempos, separações entre negros e brancos. Vamos agora a outras Joanas, às musas inspiradoras dos Kool and the Gang e de Alex Sino. As eras são bastante diferentes, assim como os géneros musicais. As energias são também elas outras. Os Kool and the Gang são mais românticos. Alex Sino com Star Child apresenta um ritmo mais dançável, digamos assim. A música Joana dos Kool and the Gang é de 1983, enquanto que My Name is Joana, de Alex Sino com Star Child, é do ano passado, 2012. Chegou até a entrar em algumas contagens da Antena Best. Vamos ouvi-las, mas não sem antes me despedir do nosso auditório. Aos ouvintes do Canal 1, votos de uma boa segunda-feira, lembrando que já de seguida, Carlos Bonaparte traz mais um Nota 7. Boa tarde, ou boa noite, e até para a semana. Girl, makes it